Seis. Yo también suelta. Ajá. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o John Miller, representando o departamento de produção. É algo interessante. E eu também. É, mas se a gente for fazer um filme, não se encaixaria bem, já cair, o pessoal, os telespectadores cair de paraquedas dentro do filme, no caso. É, a gente podia, claro, a gente podia apresentar ele como sendo o encanador do reino, ou algo assim, mas não ficaria tão legal, eu acho. Quanto como se ele viesse. Eu acho que. Interessante. Bom, eu acho que antes da gente decidir se a gente vai usar a nossa licença poética, a gente tem que saber para quem que a gente está fazendo esse filme. A gente está fazendo esse filme para os fãs nostálgicos, a gente está fazendo esse filme para uma geração nova, entende? Eu acho que isso é o que vai definir como a gente vai usar esse filme. Tem. É o poder, né? Na verdade. É isso que quer dizer. Na verdade, a busca dele não é pela princesa, ele rapta a princesa para tomar o poder do reino, na verdade, né? Então, que a gente. Locomover. É, quem sabe, vocês estavam falando de uma viagem, deles começarem o filme numa viagem. Quem sabe eles tiveram um chamado da Daisy e estão indo verificar o que aconteceu no reino. E nessa, a Peach também é sequestrada. Pois é, porque se for para pensar, eles são os encanadores, na verdade. Eles não podem começar como os caras fodões já, né? Ou nós voltamos na Daisy. O que acontece? Eles ouviram um chamado, eles tiveram que ter uma urgência. Os canos estão prontos? Estão prontos. Então eles partem com o Mario e o Luigi guiando ela para chegarem até a Daisy, onde ela é raptada. É que é um assunto de reino, né? É, mais ou menos isso. É, mas aí isso já não vai. Isso já não funciona no filme, na verdade. Isso aí a gente vai ter que dar um ar mais tirânico pra ele. Ele não vai poder ser só o cara aqui rápido. Do universo. Eu já acho que a estrela seria algo mais mítico. Seria algo mais mítico. É, entende que te daria o poder total no final. Oi? Alô? Ué, caiu alguém? Alô? Não sei o que Acho que a houve minha aqui. tese deu uma queda. Vocês estão vendo? Peraí. Isso. Boa noite. Como é que é o nome dele? O ajudante do mal do Bowser é o Kamek Koopa, um bruxo, na verdade, não é um cientista. Lado mesmo. Não, faz. Pois é. É, o que... Alô? Alô? Alô? Dani? Quem tá caindo é quem tá hosteando a conversa ou é impressão minha? Voltamos. Oi. Alô? Oi. Esse podcast tá zicado, né, cara? Faz o quê? Faz mais de mês que a gente tá tentando gravar ele. Pois é. Cara, estou. Não, não. Nós falávamos sobre a princesa não ser desse reino. Pois é. Mas isso é estranho. O que eu acho estranho é que assim, ó, é o reino do cogumelo, mas o cogumelo é uma lenda. Isso não soa meio estranho? Tipo, ah, vamos pra São Jacaré, a capital da melancia. Capital da melancia. É, mas é tipo, ah, vem pra cidade. O que eu quero dizer que sou estranho é assim. O que eu quero dizer que sou estranho é assim. Imagina, vem pra São Francisco, a capital da melancia. Mas aqui não tem melancia. Só a lenda melancia. pergunta que eu tenho, vamos ter Yoshi no filme? É, porque que o Yoshi aparece pra ajudar o Luigi quando ele se perde do Mario e da Peach, na primeira vez nos jogos, na verdade, né? Nenhum. É, outra coisa que tu falou agora, em que é interessante a gente começar a pensar, é que temos que deixar coisas para os outros filmes, não podemos colocar tudo nesse primeiro filme. Pode. É, eu consigo imaginar a cena do Mario se perdendo do Luigi e depois o Luigi aparecendo montado no Yoshi. Eu acho interessante também. É, porque que o Bowser quer? Ele quer, na verdade, dominar todo esse universo. Então, que ele vai, como ele tenta isso primeiro? Abrindo os canos todos. Ou, no caso, pegando o Luigi e o Mario para se guiar pelos canos. E, como ele não vai conseguir fazer isso no primeiro filme, provavelmente, depois, no segundo, entra o plot da estrela. Que pode que ele que o Mario e o Luigi podem ter passado ou abrido um portal para essa estrela e ele achar esse portal no final do filme. Pois é, Mas então a busca. É porque daí a busca dele seria pelos objetos ou pela princesa? Então ele sabe que ele precisa dos objetos, ele não vai só achando eles. Eu. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Essa origem do Mario e Luigi está até agora ainda está meio confusa para a gente não sabe o que eles vão ser realmente. Então, vocês não querem e o público talvez não vá aceitar eles vindo do mundo dos humanos. Mas pensa na história se fosse assim. Tipo, eles são encanadores, eles entendem, eles pegam uma planta baixa cheia de canos e eles conseguem ler. Eles caem no mundo deles, lá ninguém consegue entender aqueles canos, mas eles são encanadores, eles conseguem. O Bowser já dominou, já tá dominando tudo. Como tu falou, eles só tão, agora só vão precisar liderar uma rebelião e vão usar o Mario Luigi como chefe dessa rebelião para usar os canos e resgatar a princesa que já tá raptada. Sim. Não, tranquilo. Só expus a ideia, né? É, a gente tem que ver os dois lados, na verdade. É porque que a gente tá fazendo um filme pra Nintendo vender jogos novos do Mario, pra uma geração nova. Então se é pra fazer algo mais simples, que seja algo mais simples. E o Kamek. Vai ser live action? Correto. Eu apostaria em algo mais Team Jack Black ou Paul Giamatti. Pois é. É porque que eu vejo? Eu não. Boa. Simon Pegg, acho que do. Outro cara, outro. Eu tinha o Jonah Hill como Luigi. Mas. Pois é. É. Não. Eu também voltaria pro Paul Giamatti ou pro Geoffrey Rush. Barba Negra? Seria um badass. Olha. É mais ou menos isso. É o Geoffrey Rush, eu coloquei, né? Que seria o Barbossa. Cara, pra princesa Peach. Anna Faris. Todo mundo em pânico. Eu não sei, não curto muito, não vejo muito a Emma Stone como Princesa Peach. Pois é. Vocês acham a Greta Gerwig muito velha? Francis Ha, filme novo, 2013. Joga no Google. Muito bem, Francis Ha, que é um filme novo aí, bem aceito pela crítica. Já joga no Google pra vocês verem quem é. Seria bem ruim. Jennifer Lawrence, vamos fazer sucesso. Jennifer Lawrence. Vocês querem fazer sucesso? É Jennifer Lawrence e Emma Watson ou a da Carrie? Pois é. Não, meu Deus. Vocês são tão sons assim. Pois é, tá em alta, né? Tim Burton. É porque quando eu penso no mundo no Mario, do Mario, eu consigo ver o mundo de Alice no País das Maravilhas se encaixando praticamente no mesmo estilo de filme. Mas outro cara, se vocês querem botar Nick Frost e Simon Pegg, é o Edgar Wright, que é o diretor da trilogia do Cornetto. É, Gore Verbinski, produtor, poderíamos colocar também. Que é o cara do Piratas do Caribe. Não quer o cara tão taxado, na verdade. Spielberg? Claro. Pois é, eu já não vejo o Peter Jackson produzindo o Mario. Tim Burton, Edgar Wright, Peter Jackson. É. Não. Pois é. Mm-hmm.